Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Olá, eu sou Saci Pererê. Olá, eu sou Pri Oliveira. E juntos apresentamos as histórias do Velho Oeste. Esse é o primeiro programa de uma série de 24 episódios que vamos realizar para a Rádio Frei Caneca FM, a rádio pública da cidade do Recife. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM. O Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da Rádio Comunitária Conchego. Rádio que fica localizada no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS, no Engenho do Meio. Neste programa, vamos contar algumas histórias dos bairros e comunidades da Zona Oeste da cidade. Histórias de resistência e luta. Histórias tristes ou sérias. E também alegres e divertidas. Contadas através das vozes das pessoas que as protagonizaram. Vai, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guedes, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Então se prepare para ouvir a nossa primeira história. A gente chegou através de uma herdeira do casarão, chamada Margarida. Ela botou meu pai para morar lá, para ser caseiro do terreno, enquanto ela estava com processo, não sei como era, eu não lembro muito, sabe? Ela estava com processo com a família dela para ficar com o terreno e tal. Ela era uma herdeira do terreno. Aí só que ela não pagou o IPTU, se eu não me engano, não sei se é IPTU que tem que pagar todo ano. Não pagou IPTU para a prefeitura e perdeu o terreno. Essa que ouvimos aí é Marinalva Rosa. Ela e sua família foram os últimos moradores do casarão da Várzea. Eu sou Marinalva Rosa, tenho 22 anos. Desde pequena eu sempre gostei de cantar, mas você sabe que uma criança sonha muito. Eu já sonhei em ser veterinária, em ser professora, em ser tudo que você imaginar, até advogada. Mas o que me chamou mesmo foi a música. Eu amo cantar. E hoje eu vivo disso, né? É o que me faz viver. Se tirar isso de mim, eu não sei como é que eu vou viver nessa vida. O casarão fica na rua Azeredo Coutinho, 130, no bairro da Várzea. Foi construído há um tempo, no começo do século XX, inaugurado no dia 27 de maio de 1905, como está escrito na sua fachada. Hoje conhecido como Casarão Magitot, foi construído para fins de moradia com o nome de Vila Terezinha. Na sua arquitetura, o chalé tem influência inglesa, sendo o único desse tipo no Recife, com dois pavimentos, um térreo e um primeiro andar. É uma construção que apresenta os gostos da sociedade aristocrata pernambucana de fins do século XIX. Durante vários anos, lá pelo final da década de 50, o velho casarão da Várzea recebeu o primeiro hospital de odontologia da América do Sul. Tinha o terreno, né? Aí tem o prédio grandão do casarão. E tinha, em frente ao casarão, que tinha uma casinha. Mas já era construída do hospital também. Meu pai só fez ajeitar pra gente morar dentro. Que até tinha uns materiais ainda de dentista, umas máquinas bem antigas lá dentro. Mas esse hospital, antes de chegar na Várzea, teve outras sedes. Conta um pouco aí sobre essa história. O Hospital Magitot foi fundado pelo Dr. Nelson em 22 de maio de 1944. No começo da sua história, ocupou um casarão no bairro de Casa Forte, na Avenida 17 de Agosto. Seu nome foi uma homenagem ao médico francês Dr. Émile Jean Magitot, que dedicou seus estudos ao desenvolvimento e estrutura dos dentes humanos, às doenças da boca e dentes. No hospital odontológico, o atendimento era gratuito e possuía em suas dependências salas de clínica, de cirurgia, de radiologia e 3 enfermarias. Bem completinho, né? O hospital funcionou em Casa Forte até o início da década de 1950, quando o prédio foi desapropriado. Foi assim que o Hospital Magitot foi transferido para um edifício na Rua Benfica, no bairro da Madalena. Desta vez, contou com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado, de doações e do trabalho voluntário de dentistas. Quando ficou sem suporte do Estado, o hospital foi para o Casarão da Várzea, onde funcionou até fins da década de 60. Por isso, o velho Casarão da Várzea também é conhecido como Casarão Magitot. Após o fechamento do hospital, na década de 60, passou a funcionar um pequeno posto de saúde nos fundos do casarão. O posto funcionou até o fim da década de 80. A partir dessa data, o casarão foi cuidado por um caseiro que permitia a entrada de moradores do local para a realização de atividades como a limpeza do terreno e aulas de capoeira. E até tinha uma pequena capela onde se rezavam missas. As atividades pararam quando, no ano de 1992, o casarão foi atingido por um incêndio que destruiu o piso de madeira dos 2 andares. Enquanto isso, uma família passou a residir na casinha anexa ao casarão, espaço que não foi atingido pelo incêndio. A casa que eu morava, que era do meio do terreno, era tipo um postinho de atendimento, acho que o rápido, porque tipo tinha umas máquinas de dente lá, umas máquinas dentárias, umas ferradas tipo bem muito pesada mesmo, antiga, antigona. Aí parece que meu pai deu fio, não sei como foi, que elas eram muito pesadas e elas ficaram no meio da casa lá que a gente tava morando. Tinha uma capelinha, assim, eu esqueci de dizer, tinha uma capelinha dentro do terreno, que é até onde o pessoal faz um palco hoje, que eu vejo as fotos direto. Tinha uma pedra grande, que eu acho que era por conta dos óbitos que tinha também, do lado da capela. Poxa, era tanta da coisa que tinha ali daquele terreno. Marinalva Rosas não havia nascido quando a família dela foi morar no antigo casarão da Várzea, lugar onde ela morou e cresceu. Tinha umas pedras, quando a gente chegou lá, tinha umas pedrazinhas, tipo um pentágono. Linda, linda pedra. E como eu era criança, né? Eu brincava com aquelas pedras, eu dizia que era ouro. Eu sempre vivia brincando, tinha 2 amigos meus também, que até hoje eu tenho contatos com eles, que eles trabalhavam ali na barraquinha, bem de frente do portão. Que eu me lembro que antigamente só tinha 3 barracas ali, que era a barraca do pastel, tinha a barraca do homem do caldo de cana, que eram os filhos dele que eu brincava, e tinha a barraca da frente, que vendia macaxeira, laranja, essas coisas. Como toda a família vinda do interior, a agricultura era uma das formas de sobrevivência. Tinha a época lá que a minha família plantava milho para o São João. Tinha a época que a gente plantava brendo para Páscoa. Tinha a época que a gente plantava macaxeira. Nossa, macaxeira vendia demais. A gente pegava o carrinho de mão da gente, plantava, quando estava pronto, a gente já tirava da terra e já vendia ela, assim, fresquinha. O pessoal adorava, porque ela vinha bem molinha mesmo. Tinha até um esperantezinho que tinha raiva da gente, porque o pessoal preferia comprar lá no casarão do que comprar na feira. Porque como sabia que saía da terra, na mesma hora, você sabe que a macaxeira fica bem molinha, né? Manga a gente vendia 25 centavos a manga, e era pé de manga que só ali dentro do terreno. Tinha manga sapatinho, manga espada, manga rosa, manga verde. Vários tipos de manga ali dentro. Entre todas essas lembranças que Marinalva compartilha com a gente, tem uma que ela não presenciou, mas que com certeza os pais dela contaram para ela. Bom, minha família sempre foi do interior. Minha mãe nasceu na Paraíba e meu pai nasceu em Quipapá. Aí nessas idas e vindas, eles trabalharam em muitas empresas, engenho de cana, essas coisas. Aí, idas e vindas, eles se encontraram, né? E se apaixonaram logo quando se viram. Aí iam morar junto, mas antes de morar junto, tinha que se casar. E minha mãe tinha um marido, mas esse marido batia na minha mãe. Minha mãe já tinha um filho com ele. Aí meu pai foi e falou pra ela, perguntou se ela queria casar com ele e tal, sei o quê. E o casamento deles foi batizado de um bar, um copo de cana, eles botaram em cima da mesa, os dois beberam o copo de cana e a partir daquele momento eles se casaram. O batizado foi o copo de cana e eles ficaram até o final da vida. E nisso, ficaram morando no interior, depois vieram para a cidade e foi aí que conheceram a mulher daqui, né, a Margarida, que colocou eles lá no casarão. A família de Marinalva Rosas morou durante 21 anos no terreno do casarão. Morava lá eu, meus 5 irmãos, a minha cunhada, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe. Até teve uma rádio no espaço. E aquela caixa d'água lá, era muito difícil para subir também, tinha uma escada, mas meu irmão tinha uma rádio pirata que ele fez, uma época que ele também era cantor, esse meu irmão Marcelo, que era treinador, né? Mas só que ele desistiu da música. Mas ele tinha uma rádio lá que ele já fez também, já para divulgar o CD dele, essas coisas. Agora sim, eu nunca consegui subir ali porque eu morro de medo de altura. Aí sempre quem subia era eles, mas eles conseguiram um bom tempo ficar com essa rádio. E tinha divulgação, tinha patrocinado esses negócios assim. Mas era uma rádio pirata, sabe? Ficou com um bom tempo lá a rádio. Dentro daquela caixa d'água lá, que é difícil acesso de subir. Só tem aquela escada de ferro do lado, assim. Aí teve uma época que, sei lá como foi, descobriram, sei lá, e teve que tirar do ar a rádio. Quando tiveram que sair, ficaram várias coisas de valor que não puderam levar. Tinha uma mesa enorme lá, que foi meu pai que fez. Meu pai era marceneiro. Meu pai sempre pegava os troncos de árvore, fazia um bocado de coisa pra gente ir lá. A mesa que tinha lá no terreno, grandona, que a gente almoçava, tomava café do lado de fora, debaixo do pé da acerola, tudo isso. A gente teve que deixar lá por conta que no dia não dava para levar, porque ela era muito enorme. Como a família da gente era grande, né? A gente sempre almoçava fora, assim, botava a mesa onde a gente quisesse, mas geralmente era debaixo do pé da acerola, que a gente adorava a sombra de lá. A mesa, ela tem uma história. A metade dos meus irmãos nasceram em cima dela, porque o pessoal no interior não tinha tempo de ir para o médico, né? E tinha que ter a parteira. Minha mãe teve meus irmãos em cima daquela mesa. E se você está ligando o rádio agora, estávamos ouvindo Marinalva Rosas, antiga moradora do Casarão da Várzea. Histórias do Velho Oeste continua após um pequeno intervalo. A produção deste programa e o funcionamento da rádio comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Bom, já fazia um tempo que minha família estava correndo atrás para conseguir o uso capião do terreno, porque a gente já morava lá há 21 anos, né? E a gente estava querendo ter direito à parte lá do casarão, porque estava abandonado, né? A antiga dona, a herdeira, não pagou o IPTU e, no caso, ela tinha perdido para a prefeitura. Aí a gente estava também correndo na justiça por isso. Essa é Marinalva Rosas, antiga moradora do casarão da Várzea. você está escutando o primeiro episódio de Histórias do Velho Oeste. Bom, no começo foi muito difícil, porque a gente não tinha para onde ir, né? Porque a gente, tipo, morando esse tempo todo num lugar, a gente nem pensa em se mudar, né? Nem pensa como é que vai ser. Mas foi muito difícil no começo, graças a Deus a gente conseguiu superar. Questão de justiça, de querer lutar, minha família já cansou, ninguém quer mais correr atrás disso. Após o pai de Marinalva falecer, a família foi despejada do terreno em dezembro de 2013. Né? E quando no dia que foram tirar a gente de lá, eu liguei para o advogado, eu expliquei a ele a situação, ó, tem polícia, tem isso, tem aquilo outro aqui, o advogado fez para mim assim, vocês perderam. E desligou o telefone na minha cara. Aí a gente não teve mais para onde recorrer, né? A gente teve que abrir o portão, porque a polícia estava com ordem judicial, tudo isso. E aí teve que sair de um dia para o outro, assim, sem menos esperar, entendeu? Isso aí foi muito difícil. As coisas da gente foram levadas em cima de caminhão, levou chuva, a gente perdeu toda a coisa. Atualmente, Marinalva mora na Várzea e sua mãe em Paulista. Para continuar falando dessa história, vamos chamar Manuel, do Salve Casarão da Várzea. Eu sou produtor cultural, sou músico, trabalho com produção multimídia, tenho 32 anos e sou morador da Várzea. Eu conheci Marinalva, né? No meio artístico mesmo, né? Porque eu, antes de conhecer ela, eu estudava na Escola Novas Filho e tocava, tirava muito som com o irmão dela, com Doda, nas antigas, isso aí. A gente contava nas rodas de violão, o Doda chegava também, tocava tirando som. Aí eu tive essa proximidade aí com o irmão dela. E aí, posteriormente, Doda tocando e ela começou a fazer parte, né, das apresentações, vice-versa, tanto dele com ela e ela com ele. Aí fui conhecendo o Mari Rosa, né? A gente também se conhece de não só no meio artístico, mas de rua mesmo. A gente, como qualquer bom vaziano, a gente se bate na rua, troca ideia. Como morador da Várzea, eu, quando criança, eu via o casarão, era um negócio meio assustador, né? Aquele negócio daquele tamanho, sabe? A gente, quando é criança, as coisas têm uma proporção maior, né? Então você vê aquele negócio daquele tamanho, com cores opacas, né? Tinha um certo medo, né, do espaço, parecia ser um negócio meio mal assombrado, até pelo nome casarão, já remete um negócio meio lúdico, né, para criança. Com o passar dos anos, era um espaço que eu passava despercebido, sabe? No final das contas, passava ali pela frente, de lado, mas era um negócio meio despercebido ali. Do lado da Praça da Várzea, né, velho? Do lado do próprio Coreto, que é onde acontecem as maiores atividades do bairro, assim, digamos. Parece que essa questão do medo e das assombrações não é a imaginação das crianças. Eu já vi tanta coisa ali dentro, minha gente, que o pessoal faz, não, porque tinha assombração e não sei o quê. Eu sempre, desde pequena, eu tive essa sensibilidade de sentir as coisas, sabe? De sentir, de ver. E lá dentro do casarão já vi tanta coisa. Eu via sempre as mesmas pessoas ali dentro. Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade é de saber o que ali antes de ser o hospital, o que era naquele terreno? Porque eu sempre via escravo pedindo socorro, escravo com corrente nas pernas. E via índios. Eu queria saber o que, antes do casarão, o que é que era naquele terreno ali. Nos anos de 1990, a construção foi incorporada a uma lista para ser classificado como imóvel especial de preservação. Porém, passaram-se mais de 20 anos para que fosse declarado dessa forma em maio de 2015. Segundo a Lei Municipal do Recife, abre aspas, os imóveis especiais de preservação são exemplares isolados de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do município e da comunidade, fecha aspas. Ou seja, Construções que precisam ser cuidadas e conservadas por sua importância histórica e cultural para a cidade. Ainda que classificado como imóvel especial de preservação, a Prefeitura da cidade do Recife ainda não avançou em nenhuma das obras. Segundo Marinalva, essas obras dificilmente sairão do papel. Então, até hoje, o pessoal espera essa bendita feira livre que o pessoal quer colocar os feirantes da rua para dentro do casarão, mas até hoje não pode. E está na justiça ainda, mas a gente não correu mais atrás. Eu creio que até tenham arquivado o nosso processo. O dinheiro que eles disseram que ia investir sumiu, né? Que ninguém sabe, que botaram até uma placa lá. Dinheiro investido tanto, mas até hoje seguraram esse bendito dinheiro. Por enquanto, organizações do bairro usam e cuidam o terreno do casarão para diversas atividades, como o Dia das Crianças, shows musicais e apresentações culturais. E hoje, adulto já até colaborando bastante aí nas realizações do espaço, vejo as crianças fazendo questão de querer ir para o casarão, brincar no casarão quando tem atividades. Então a ideia é justamente ter atividade todo dia. O sucesso está de volta. No dia 28 de outubro, sábado, às 18 horas, na Várzea. Dia das Bruxas do Casarão. E para isso a gente precisa, justamente, que a Prefeitura da cidade do Recife faça o dever de casa dela de revitalizar o nosso prédio, que é um IEP, é um imóvel especial de preservação, e não se tem nenhum tipo de preservação por parte da prefeitura, sabe? A preservação que acontece no espaço é uma preservação nossa, da comunidade, da sociedade civil organizada, fazendo a sua parte. O que está faltando é o poder público fazer a parte dele também, né, que é revitalizar o nosso prédio e construir o nosso comércio em torno do prédio, que é o Mercado Público Cultural da Várzea, para abrigar todos os comerciantes ali que estão informalmente num lugar digno e aí se autofomentar ali a parte cultural com a parte comercial. É isso, gente. Vocês ouviram a história do Casarão da Várzea na companhia de Marinalva Rosa, antiga moradora. E de Emanuel, do Salvo Casarão da Várzea. Um prédio do começo do século XX, que foi moradia, hospital odontológico e casa para a família Rosas, e que hoje está abandonado pelo poder público. Antes de nos despedir, queríamos ouvir mais um pouquinho da história de Mari Rosas, como cantora. Aí no que ele desistiu, meu irmão Doda, né, também que ele canta até hoje, Doda, ele ficou fazendo, aí fazia ensaio lá, da turma dele lá, e eu ficava só olhando, só observando, aí quando tinha uma oportunidadezinha, ele pegava, botava pra cantar, todo mundo ficava falando, desde pequeno, menina, tu se garante, sei o quê, ficava falando cada coisa, mas eu morria de vergonha. E aquele momento que marcou a sua vida? Quando meu irmão já tava mais desenrolado assim, começou a fazer barzinho cantando. Aí eu fui ver o show dele e tal, gostei. Criei até coragem por causa de um bebo que tava lá no bar. Um bebo que assim, eu julguei ele pela aparência dele. Ele tava todo sujo, com a roupa rasgada, fedendo, não se amostrando. Mas ele pediu pra cantar e meu irmão fez, você vem cantar com a gente, sei o quê. Aí eu olhei pra cara do meu irmão assim, Doda, não deixa não. Vai sujar teu microfone. Foi isso que eu me lembro que eu falei, não deixa não. Falando mal do cara mesmo, né? Botando pra lascar no cara, mas menino. Aí ela fez, não, eu vou deixar ele cantar. Quando o cara abriu a boca pra cantar, que voz linda. Ele cantou até John Lennon. Que voz linda, viu? Se o cara se garantiu cantando. Aí eu, poxa, velho, disse, caramba, eu julguei esse cara pela aparência, por tudo. E eu aqui, bem vestida, arrumada, sei cantar e morro de vergonha. Como é que é isso? Aí foi depois desse dia que esse homem cantou, eu criei coragem também pra começar a cantar. Aí nisso já faz 6 anos que eu tô cantando. Canto em barzinho, faço show, casamento, aniversário, todo tipo de coisa. Eu vou cantar a capelinha de uma música que vai sair em breve. Eu tô pegando todo mundo e no final da noite eu estou sozinha. Doutor, será que dá pra colocar meu coração na linha? Não tem ninguém que me segure, nenhum amor que cure essa vontade doida. Doutor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E quando tudo isso acabar, que todo mundo já puder ir pra rua, que esse vírus foi embora, a gente vai fazer um showzão ao vivo lá no Casarão. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato conosco através do zap 997215409. Repetindo, 997215409. Histórias do Velho Oeste se despede. Até o próximo sábado, à 1h30 da tarde. Perdeu parte do programa? Acesse nosso site em radioaconchego.milharal.org. Agradecemos a participação de Marinalva Rosas por compartilhar parte de sua história, dores e alegrias. E a Emanuel por seu compromisso com o Casarão. Este programa é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego e foi produzido por Pesquisa, Roteiro e Edição, Gus Cabreira. Locução, Priscila Oliveira e Saci Pererê. Também fazem parte desse projeto Alessandro Andrade, Márcia Rezende e Diego Rodrigues. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM.